Olá, essa é a Rádio Terrana, um podcast do Pimenta Lab da Unifesp e do coletivo Tramadora. A Rádio Terrana é um programa sobre ciências terranas, tecnopolíticas e experimentações em tempos de catástrofes. Encruzilhadas sonoras entre práticas científicas, ações de retomada e lutas pelo comum. Em tempos de asfixias, colapsos e obstruções da imaginação, propomos um espaço poroso de circulação, encontros improváveis, de presença e respiro. Conspirar, afinal, é respirar junto. Boa noite. Queria dar as boas-vindas hoje para Marta Kanashiro, que vai fazer uma conversa conosco aqui na Rádio Terrana. E desde já agradecer pela disponibilidade de fazer esse encontro conosco, né? É, a Marta, ela é professora na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. Ela atua como pesquisadora do Laboratório de Jornalismo Científico, né, o LabJOR. É professora também do Programa de Pós-Graduação em Divulgação Científica e Cultural e professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, também na Unicamp, né? E também foi uma das fundadoras aí da LAVITS, que é a Rede Latino-Americana de Estudos em Vigilância, Tecnologia e Sociedade, e atua também como coordenadora do Grupo de Pesquisa em Informação, Conhecimento, Tecnologia e Sociedade, né? Então, Marta, queria dar as boas-vindas e pedir para você dar um alô, pessoal, se você puder comentar para a gente um pouquinho da sua trajetória, para você se apresentar também para o pessoal aqui da Rádio Terrana. Obrigado. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês, Henrique, Yasmin e toda a equipe da Rádio Terrana. Antes de mais nada, eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa que eu tenho acompanhado outras edições do podcast de vocês. E enfim, tem sido uma coisa muito gratificante ouvir as conversas que aparecem no podcast. Bom, me apresentando, como o Henrique disse, meu nome é Marta Mourão Kanashiro, e eu tenho pesquisado tecnologias de informação e comunicação desde que eu entrei na Unicamp, e esse ano comemoro 20 anos lá no Laboratório de Jornalismo da Unicamp, e é curioso como foi a minha entrada para pensar as tecnologias de informação. E a cada momento parece que essas tecnologias têm atravessamentos diversos. Então, se inicialmente, lá no início dos anos 2000, eu estava olhando para as câmeras de vigilância, a inserção dessas câmeras nos espaços de requalificação, entre muitíssimas aspas, dos centros urbanos, no caso, na região da Luz, eu passei depois para uma pesquisa sobre biometria e reconhecimento facial. Então, são décadas diferentes. 2002, a pesquisa sobre câmeras. 2011, sobre reconhecimento biométrico, facial, digital, etc. Em documentos, pensando em migrações internacionais, a gente pode olhar aí dois atravessamentos diferentes dessas tecnologias, né? O debate urbano, por um lado, o debate de documentação, num segundo momento, né? E isso foi se abrindo até essa relação que eu estabeleci pela qual eu tenho um carinho imenso, em 2009, que foi o trabalho com a LAVITS. Carinho imenso por essa rede, que eu acho que trouxe para o debate sobre tecnologia um ponto importante do debate sobre vigilância. Foi uma mudança do que a gente já via sobre o debate de tecnologias de informação no Brasil. Então, se houve um momento muito intenso do debate sobre software livre, quando chegou o tema da vigilância, muitas pessoas que estavam centradas, seja na democratização das comunicações, seja no debate sobre software livre, começaram a debater também as questões de vigilância. E a minha trajetória, então, coincide com essa guinada e com um ativismo Na área de tecnologia de informação e comunicação, acompanhamento de vários debates que vão tentar repensar essas tecnologias, né, não apenas a partir daquilo que nos é dado pelas grandes corporações. Marta, interessante que você comentou, né, desse ciclo de 20 anos aí, e já dando os parabéns, né, por esse aniversário já de 2 décadas, né? E é interessante porque também é um período, né, 20 anos aí, em que a gente observa uma mudança também profunda nas agendas de pesquisa sobre internet, sobre tecnologias digitais, né? Porque início aí dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, nós estávamos muito envolvidos, né, também com conjunto de, digamos, de horizontes, né, de possibilidades tecnológicas, que naquele momento elas eram estavam em um contexto que era muito mais, digamos, favorável, né, para aquilo que aparecia como práticas, né, crítico-emancipatórias do uso das tecnologias, né? Ainda que até assim, na sua própria pesquisa, já lá em 2002, você já está assim, né, muito atenta aos aspectos, digamos, né, vigilantistas, as formas de controle, as tecnologias de poder, né? Mas passados assim, 20 anos, a gente vê que, sim, no fundo, coisas até que você estava pesquisando lá hoje, elas se tornaram absolutamente centrais, né, para não dizer que, né, digamos, dominantes, né? Quer dizer, esses aspectos hoje que a gente se confronta, né? Parece que é isso, né? O cenário que nós tínhamos, né, de trabalhos e reflexões no começo dos anos 2000, eles mudaram radicalmente, né? Então, até pouco, se você puder comentar, né, agora na sua, dentro do trabalho que você está pesquisando, talvez alguma pesquisa mais específica que você também poderia comentar com a gente, de como que você faz esse balanço aí também desse percurso, né? Nesses 20 anos, a gente tem uma passagem de uma perspectiva prometeica da tecnologia para uma visão e uma perspectiva fáustica. Como partir de um lugar, e aí eu estou usando a terminologia trazida pelo Hermínio Martins e também recuperada de forma lindíssima pela Paula Sibilia, no livro dela sobre pós-orgânico, homem pós-orgânico, ou pós-humano, perdoe-me, Paula Sibilia, pelo erro no nome do livro. Mas, enfim, é um excelente trabalho e eu acho que fala muito dessa migração de uma perspectiva emancipatória da tecnologia para uma perspectiva catastrófica da tecnologia. Apesar de poder ler o cenário desses 20 anos dessa forma, eu acredito que existam abordagens mais recentes, né, principalmente a partir de Simondon, Foucault, outros autores da filosofia, que vão nos possibilitar olhar para as tecnologias a partir da ideia de modo de funcionamento o que traz uma perspectiva relacional, de qual relação estamos estabelecendo e com qual modo de funcionamento da tecnologia estamos lidando, estamos criando, somos participantes de. Essa perspectiva, eu acho que abre novas chaves que nos retiram desse lugar dualista que oscila entre o emancipatório e o catastrófico. No entanto, é importante ter um olhar crítico para isso e reflexivo para isso que tem se chamado catástrofe. E eu acho que a catástrofe nesses 20 anos está relacionada à concentração de poder em torno de um conjunto de corporações que dominaram as tecnologias de informação e comunicação, tanto do ponto de vista da rede como infraestrutural, de hardware, de software, etc. E aí é interessante quando a gente consegue olhar para isso como o monopólio como monocultura. E aí acho que isso vai um pouquinho na direção daquilo que eu tenho olhado, enfim, não é a única pesquisa que eu estou desenvolvendo no momento, mas é uma delas, que é sobre edtechs. né? E aí acho que eu preciso, antes de mais nada, explicar o que que eu estou chamando de edtechs e aí fazer uma ponte, talvez, com essa ideia de uma monocultura, no sentido de um pensamento único sobre tecnologia. E aí as edtechs elas passam necessariamente por uma relação específica entre educação, tecnologia e mercado. São visões específicas de educação, uma visão específica de desenvolvimento tecnológico e necessariamente alinhavadas essas duas perspectivas pelo modo de pensamento neoliberal. Eu acho que esse é o primeiro aspecto dessa pesquisa que eu acho que é importante ressaltar. Puxa, Marta, acho que esse é um ótimo ponto de confluência, né, para essas questões e também de como que nesse período, né, se for pegar então essas duas décadas, né, como de fato, de repente, há 20 anos, havia realmente um conjunto de experiências e apostas, né, em torno de como que as tecnologias de informação e a internet participavam também da produção de novos regimes de produção do conhecimento, acesso, circulação da informação. E ao mesmo tempo como que esse foi havendo um processo de uma espécie de uma hiperconcentração na mão aí de grandes corporações, e de como que isso também é atravessado por esse processo da neoliberalização, dos processos da financeirização, que acabam fortalecendo grandes conglomerados tecnológicos, né? E como que o campo da educação ele vai se tornando uma área de altíssimo investimento por parte dessas edtechs, né, que são essas empresas de tecnologia no campo da educação. Então, isso é muito bom. Queria que você comentasse um pouco mais, né, sobre essa ideia da monocultura também, e dessa relação sinérgica, né, entre educação, tecnologia e mercado, no que você tem acompanhado aí. Quando eu falo das edtechs, eu preciso mencionar então essa pesquisa que eu estou desenvolvendo com uma estudante de mestrado que se chama Késia Salles, que tem feito um excelente trabalho. E a ideia que a gente tem trazido quando a gente vai falar de edtechs é tentar olhar para o ensino superior privado. Existem excelentes debates, inclusive alguns dos quais Henrique Parra aqui é um expoente importante, que é olhar para a educação vigiada e para a entrada dessas grandes corporações nas instituições de ensino público. E isso é uma base para aquilo que a gente começou a desenvolver no nosso olhar para o ensino superior privado. Só que existem algumas diferenças importantes, e aí eu senti quando eu comecei essa pesquisa que é quase como se as instituições de ensino superior privado tivessem ficado um pouco abandonadas do nosso olhar. Elas foram relegadas a segundo plano e elas têm um alcance importantíssimo no Brasil. Tem uma população enorme que está nessas instituições de ensino superior, né? E elas têm diferenças fundamentais e que vão dizer respeito a uma perspectiva específica de tecnologia. Quando a gente olha para Google, Microsoft e outras grandes empresas nas universidades públicas, por exemplo, nós não vemos uma automação no nível que a gente vê das tecnologias que estão sendo utilizadas no ensino superior privado. É quase como se ali estivesse um lugar de desenvolvimento muito mais intensificado e que faz desaparecer, invisibiliza a relação humana. Ou seja, eu estou me referindo especialmente a trabalhos como o que apareceu, notícias como as que apareceram na agência pública, que falavam de demissão via pop-up. E não é só demissão via pop-up, né? É solução de dúvidas via algoritmo, via chatbot, via inteligência artificial, né? E é a monocultura, a forma única de desenvolvimento de tecnologia, habita esse lugar exatamente aonde ele coincide com uma perspectiva do que são startups. Ou seja, elas incorporam uma ideia necessária de repetibilidade e escalabilidade. Elas têm que ser repetíveis e elas têm que escalar. Elas são tecnologias que estão falando de um volume de trabalho, de uma quantidade de alunos, por exemplo, salas gigantescas de 300, 400 ou mais alunos, que tornam um trabalho de educação dentro de uma perspectiva que se tinha de educação necessariamente inumano. É inumano essa escala. E ele é escalável, a ideia de escala habita não só a relação entre humanos e máquinas, ou entre trabalhos que podem ser humanamente executáveis, mas também na escala em que elas vão alcançar o mercado, em que elas podem se repetir no mercado, né? Existe esse pensamento único, quando eu estou falando de desenvolvimento tecnológico, eu estou falando dessa via única que necessariamente, para desenvolver, pensa em escala e em repetição. E esse pensamento de tecnologia é necessariamente o das corporações, é necessariamente o da forma como o capitalismo tem se desenvolvido. Desconsidera totalmente demandas locais de desenvolvimento tecnológico. Desconsidera totalmente a aproximação humana da educação, no sentido do cultivo de relações, do cultivo do encontro com o outro. Ele desaparece e a gente vai para um extremo do que seria a educação bancária. Uma educação que é puramente conteúdo para ser utilizado por trabalhadores no mercado de trabalho. Então, acho que são pensamentos únicos que vão se agregando. Um pensamento único sobre educação, com um pensamento único sobre tecnologia, que se somam e que são, como eu disse inicialmente, atravessados por uma perspectiva neoliberal. Marta, tem, eu acho que duas dimensões aí que talvez você possa comentar para a gente também, por um lado, esses processos de automatização e controle da atividade docente, então como que nas privadas, por diversas razões, e que tem a ver também com o seu modelo, de ser uma universidade que são privadas e, portanto, o seu modo de gestão e controle sobre a atividade dos profissionais, ela tem uma característica também distintas daquilo que a gente observa nas universidades públicas, ainda que cada vez mais, né, nas universidades públicas também o trabalho docente está cada vez mais atravessado também por normatividades, por formas também de mensuração que vão também aproximando, né, um pouco essas dinâmicas. Mas, claro, tem diferenças. Então, acho que tem uma dimensão aí que é relacionada ao trabalho docente, e tem essa outra dimensão que é também da própria relação, né, digamos, dos estudantes com esses conhecimentos. Né? Então, seguindo um pouco aí o que você estava apresentando, como um efeito desse processo da escalabilidade para você poder atender um grupo grande de estudantes, me chama a atenção que, ao mesmo tempo, né, que você tem esse processo que a gente poderia dizer de uma espécie de massificação, porque você vai atender muitos estudantes, ao mesmo tempo, a inteligência artificial ela vem sendo convocada ou vem sendo apresentada por essas edtechs como uma forma de você personalizar, né, o ensino para cada indivíduo. Quer dizer, então, e para mim eu acho que esse é um dado novo, né? Ou seja, as edtechs, frequentemente no seu discurso de apresentação e venda das tecnologias e de introdução da inteligência artificial, argumentam frequentemente que um dos problemas, né, digamos, da relação professor-aluno aí no ensino-aprendizagem, é que é muito difícil para o professor acompanhar individualmente o trabalho de cada estudante, quando ele trabalha com uma sala grande e tal. E que, portanto, as, né, tecnologias e, sobretudo, a inteligência artificial ela viria a contribuir nessa possibilidade de uma personalização, né? Só que aí é muito curioso, porque é uma espécie de uma personalização que, ao mesmo tempo, ocorre num processo de grande escala, né? De uma grande massificação, e que, portanto, ele também reforça essa ideia transmissionista do conhecimento. É, porque, claro, né, você só consegue ter essa escala se você tem um tipo de relação mais controlada, né? Agora, eles batem muito nessa tecla dessa possibilidade da personalização, né? Mas aí vem essa pergunta, né? Quer dizer, de que tipo de educação a gente está falando, né? Porque se a gente fala da educação como um processo relacional e o fato das pessoas estarem juntas produz situações em que outras coisas acontecem, inclusive, né, às vezes a gente aprende assim, essa ideia, né, de uma espécie de uma personalização é como que se não houvesse, né, mais um conhecimento comum, né, comum no sentido do conhecimento compartilhado, né. Enfim, então essa foi uma coisa que me chamou a atenção um pouco no discurso das edtechs aí, né. Eu acho que é a partir dessa impossibilidade do encontro e do comum, né, que também se sabota a possibilidade de inventividade e de criação. Mas pegando um pouquinho algumas coisas que você falou sobre a ideia de personalização, acho que a gente precisa questionar muito do que se trata essa personalização. A perspectiva de personalização posta pelas inteligências artificiais ou pelos tratamentos que são oferecidos no mercado, elas têm uma perspectiva muito alinhada com a ideia de consumo. É dessa personalização que se fala. Ao mesmo tempo, personalização, dentro da perspectiva de inteligência artificial, retira completamente a capacidade de contestação, de arguição, de negação de determinados conteúdos. Não há debate possível, né? Nem mesmo sobre o modo de gestão do ensino. Então, nessa pesquisa, a gente teve muita dificuldade de conseguir compreender exatamente como os softwares estavam funcionando. Como a gente não tinha essa possibilidade de escrutinar esses softwares, a gente foi olhar para a percepção dos usuários a partir de suas reclamações. E as reclamações desses usuários são reclamações que dizem respeito: não tem ninguém para dialogar comigo sobre uma necessidade muito específica que eu tenho com relação ao currículo, que eu tenho com relação à correção de uma prova, à mudança de um horário. Ou seja, é um regime único de funcionamento, não tem outro funcionamento possível nisso, né? E aí é muito curioso como, quando a gente compara a implementação de tecnologias de informação e comunicação via Google, Microsoft, etc., nas universidades públicas, isso é muito diferente, porque esses espaços que estão sendo ocupados nas públicas são diferentes dos espaços que estão sendo ocupados nas instituições de ensino privado, superior privado, por enquanto. Eu não sei se não haverá um momento em que, por exemplo, a necessidade de dialogar sobre necessidades específicas de determinados estudantes na pública também não vai ser respondido por um chatbot, né? E é muito curioso como você tem uma população muito grande, em geral, em busca de capacitação continuada para o mercado de trabalho, que está nesse lugar das instituições de ensino superior privada, e que é um público muito diferente do público que majoritariamente está nas públicas. A este público está reservado a impossibilidade, a este público das privadas, está reservada a impossibilidade de diálogo, de contestação, de questionamento, de um tratamento que considere necessidades específicas, de horários. Uma mãe que, enfim, uma aluna que teve um filho recentemente que precisa mudar uma data de uma prova, né? Algo muito humano das relações que fica completamente anulado quando você tem a automação completa das relações. Nas públicas, isso não acontece. Tem um espaço ainda preservado dessas relações e possibilidades de questionamento. Então, a gente também tem uma diferença de classe a quem a automação está completamente reservada, a quem a possibilidade de encontro e de diálogo parece estar reservada, né? Essa é um argumento ainda que não está completamente desenvolvido, perspectiva da Cathy O'Neill, que vai estabelecer uma perspectiva de diferença de classe sobre a quem se reserva uma automação mais elaborada, mais presente, mais, né? Mas eu não sei até que ponto isso está reservado a esse espaço específico, não. Eu acho que existe uma tendência da gente encontrar na Unicamp, e a gente já tem chatbots sendo desenvolvidos para a resposta de algumas necessidades da vida universitária, né? Então, eu acredito que seja um campo onde é possível, existem condições de possibilidade nesse universo das instituições de ensino superior privada que favorecem que essa automação seja mais forte, que seja mais presente, né? Marta, que tipo de atividades vocês observaram com relação à atividade docente que estão sendo, de alguma forma, digitalizadas, né? E como que essa digitalização, como que ela está influenciando algumas rotinas da atividade docente? Se tem alguma coisa que vocês chegaram a perceber aí, sabe, em termos de introdução de forma de avaliação, correção, diário, né? Diário digital, etc. Eu não tenho condição de falar exatamente das formas de avaliação, que é uma coisa que eu estou olhando para isso agora, mas a princípio, até onde eu pude apreender, é uma perspectiva que é uma perspectiva de avaliação que necessariamente precisa corresponder àquilo que o software analisa. Então, o software vai olhar palavras-chave, vai olhar alternativas de múltipla escolha, vai olhar para comparação de textos, mas não vai além disso, né? Mas uma outra coisa que você me chamou a atenção antes e que acho que se conecta com isso que você está falando agora tem a ver com as atividades dos professores, né? E os professores foram demitidos em massa dessas universidades. E hoje, e aí isso para mim é o nó da questão e é o lugar que mais me interessa e é para onde a minha pesquisa está sendo desenvolvida, que é para uma figura que é a dos tutores. Então, os professores que têm o maior nível de formação foram demitidos e tutores, que são pessoas com formação menor, que recebem um salário muito mais baixo e que acabaram com um volume de trabalho gigantesco e é que ocupam esse espaço hoje, de uma perspectiva específica de educação, como a gente disse. E essas figuras do tutor, elas são curiosíssimas porque, se a gente for pensar do ponto de vista da máquina, se a gente pensar esse sistema como conexão de elementos, o tutor está num lugar de hibridação máquina-humano interessantíssimo, porque não são as figuras que vão estar ocupadas só com um contexto educacional. Eles vão estar necessariamente lidando com o software, mimetizando uma gestualidade, um modo de pensar do software. Eles estão nesse lugar de hibridação completa humano-máquina. E do ponto de vista trabalhista, isso é o mais incrível. Há contratos com tutores, e aí eu consegui uma documentação específica sobre esses contratos de trabalho, que pede o sigilo de suas funções. É o sigilo que apareceu lá com Google há algum tempo atrás, que foi exigido de funcionários da Google há muitos anos atrás, que estava relacionado com a preservação do segredo de software, segredo industrial, todo esse universo ligado a patentes, a propriedade intelectual, que poderia vazar determinadas informações a partir de funcionários do Google, hoje está no lugar dos tutores. Então, é contratual. Não sei até que ponto esses contratos são legais, até onde eu vi, são contratos que estão sendo judicialmente contestados, mas eles existem, esses contratos de trabalho, que exigem o sigilo. É um sigilo em torno das atividades que eles realizam, ou seja, eles não podem descrever, comentar um pouco o que, que eles fazem ou não fazem, é isso? Exatamente. É um sigilo, por quê? Porque pela ponta daquilo que eles fazem, aí eu estou chamando de ponta porque eu estou falando de output, eu estou falando de ponta como aquele aspecto que a partir da função a gente consegue capturar o modo de funcionamento de determinados softwares, de determinadas relações com as máquinas, né? É possível você, enfim, observar modos de funcionamento, né? Interessante, Marta, porque, de fato, né, quando a gente olha a organização do trabalho nos cursos de EAD, existe essa figura do tutor, e o tutor também tem uma série de diferenciações do ponto de vista da legislação comparado ao professor, né, em termos de direitos, deveres, e sobretudo a questão salarial. Né, e aí, assim, o tutor, de fato, ele talvez esteja nesse lugar em que o trabalho ele é mais, digamos, de alguma maneira, mais facilmente organizado, né, em microtarefas, em atividades que são passíveis de serem organizadas algoritmicamente. Quer dizer, e aí, por outro lado, o professor parece que vai ficando então com uma atividade de produção de conteúdo, gravação de videoaulas, produção de alguns materiais que vão ser então transmitidos aos estudantes, né? E o tutor, talvez como essa entidade híbrida aí que você falou, que vai fazer justamente o acoplamento das variações que ainda não são possíveis de serem transformadas numa completa automação. E então ele faz esses ajustes, me parece, né, nisso que você está falando, na relação entre o estudante e o programa, né, e o software. Então, ou seja, ele é meio esse híbrido que está, de alguma maneira, tornando, na verdade, assim, fazendo a coisa funcionar, né? Porque a gente sabe que a máquina não é perfeita, né? Eles são um ajuste fino, isso é muito boa essa observação, eles são um ajuste fino do funcionamento da inteligência artificial, como a gente tem outros ajustes, né? Que a gente vai tentar diferenciação de termos, desambiguação de termos para as inteligências artificiais, treinamento, é o treinamento que está sendo feito ali, né? Dessas inteligências artificiais. Agora, uma coisa que você comentou sobre os tutores no ensino à distância. Eu acho que é importante sublinhar que eu não estou falando de todas as formas de educação à distância e nem de todos os tutores, né? Eu acho que é importante a gente olhar sob essa lente, mas há um recorte muito específico dessa pesquisa em que a gente está olhando para o funcionamento dos grandes conglomerados de educação no Brasil. E que são, o nosso recorte foi esse, são conglomerados que têm necessariamente capital aberto na Bolsa de Valores. Então é Kroton, Udux, Anima Holding e Ser Educacional. Então são para esses quatro grupos que a gente está olhando e eles abarcam a quase totalidade do ensino superior privado e tendem a expandir esse modo de funcionamento. Eles já ocupam a capacitação continuada, a ideia de educação continuada, mas tendem a expandir para outros níveis de educação, fundamental, médio. Eles têm essa, inclusive do ponto de vista de mercado, tem alguns lugares que já estão sendo vistos como saturados, então onde é interessante começar a ocupar outros níveis de educação. Eu acho importante fazer essa diferenciação porque o debate sobre educação à distância é muito amplo. Então, apontar que o recorte é esse é fundamental porque eu acho que a precarização que se dá nesse quadro, nesse recorte específico, a precarização de trabalho, o que são os tutores, é algo diferente do que a gente vê em outras experiências de educação à distância. Marta, e como que você vê a atividade do docente nessas universidades privadas, né, dentro desse recorte, né? O que que está acontecendo, né? Porque tem gente falando dessa transformação da atividade docente, tem gente que fala da obsolescência do professor, quer dizer, no sentido de que ele está sendo de uma forma subtraído ou reduzido nas suas atividades. Quer dizer, que esse professor nessas universidades, nesses cursos, qual que é o trabalho dele? De uma forma geral, é produzir aquilo que é repetível. Então, aulas que podem ser gravadas, e replicadas futuramente, em que apenas a ideia de conteúdo é preservada, né? A passagem de conteúdo, e por isso, logo no início da nossa conversa, eu fui falar em educação bancária. Porque que é uma, enfim, um termo, uma perspectiva de Paulo Freire, né, que vai se contrapor a uma outra perspectiva dialógica, né, em que você tem troca, em que você tem interação. Nesse cenário para onde a gente está olhando, é apenas conteúdo e um conteúdo que passa a ser replicável, porque quando ele entra nesse sistema, são aulas que podem ser gravadas, esse professor pode ser demitido. E eles continuam tendo esse conteúdo, né? Bom, uma outra coisa que a gente tem pensado, né, Marta, que tem a ver também com essa diferença entre a presença dessas tecnologias, os processos de automação da educação no ensino superior, essas diferenças entre o setor público e privado. Ao mesmo tempo, durante a pandemia, nós vivemos uma espécie desse choque, né, de uma penetração radical e de uma adoção das plataformas, né, das big techs, para as nossas atividades de ensino, né? E aí me parece que a gente viveu, talvez, claro que numa medida também diferente disso que você está relatando, mas de alguma maneira nós fomos jogados em ambientes em que nós tivemos que passar a fazer o uso de tecnologias que nós não utilizávamos, e de alguma maneira o espaço, aquilo que era o nosso espaço de aula, né? Sala de aula, que a gente falava que era um espaço que dentro da universidade, ele de alguma maneira, ele estava um pouco resguardado desse poder gestionário, dessa capacidade de você metrificar, quantificar as coisas. Quando nós, professores, passamos a realizar essas atividades nessas plataformas, abriu-se, não é, uma possibilidade de novas formas da gente olhar para a dinâmica educacional. Claro que em muitas universidades, enfim, não foram introduzidos mecanismos, digamos, de mensuração ou de quantificação, do que estava acontecendo nessas aulas online, mas a gente sabe que esses dados foram produzidos, né? Quer dizer, a gente sabe os tempos de duração, a gente sabe quanto tempo que cada pessoa falou, é possível saber, então, né, quantas pessoas que estavam com as janelas abertas ou fechadas, ou seja, é possível, de uma certa perspectiva da dataficação, né, que está interessada em criar mecanismos quantitativos para você criar métricas, né, de avaliação da performance. Quer dizer, isso fortalece muito, digamos, uma certa concepção da educação. Não é só isso, né? Eu acho que tem uma coisa interessante, perdão te interromper, Henrique, Eu acho que tem uma coisa interessante sobre quem tem a propriedade dessas informações, né? Então, ainda que a gente olhasse para a ideia de quantificação como um lugar em que a gente pudesse também pesquisar, né? Não só, eu acho que tem uma crítica importante a isso, mas você também consegue extrair alguns conhecimentos desses dados. Só que a gente não tem essa possibilidade, nem se a gente quisesse, nem se a gente quisesse reorientar a quantificação, a dadificação para um lugar que pudesse ser refletir sobre o que se tem feito na área de educação, a gente não consegue, porque esses dados não são propriedade nossa, são propriedade dessas corporações, né? Eu acho que tem uma diferença muito grande sobre exatamente como essas tecnologias estão entrando nas públicas e que tem a ver com a perspectiva de desinvestimento, né? Quando você desinveste a universidade pública, desinveste a área de TI. Você desinveste em termos de dados que você pode produzir, inclusive, né? Então, como que a universidade pública está participando do desenvolvimento dessa perspectiva tecnológica, em que ela não é um ator que vá na direção de produzir tecnologias, nem de produzir dados, nem de ter propriedade desses dados. Ela atua especialmente como o grupo é o ente que está produzindo dados para essas corporações. Isso é uma das coisas mais impressionantes, porque a longo prazo você desinveste o parque, você desinveste máquina, você desinveste pessoal, você desinveste capacidade criativa sobre tecnologia dentro das públicas, atuando dessa forma, né? Então, eu acho que quando a gente pensa nessa datificação, ela tem todos esses outros aspectos, né, a serem considerados. Mas eu te interrompi. Eu queria saber em que direção você estava indo. Não, mas era nessa direção, foi ótimo. E será que dá para a gente, no caso dessas das privadas, né, que muitas delas utilizam as mesmas plataformas, né, Marta? Você sabe se elas, de alguma maneira, elas conseguem também ter acesso a esses dados, ou elas também, de alguma maneira, ao utilizarem plataformas, né, digamos, da Google, da Microsoft, de alguma maneira também elas estão, né, também sujeitas a essa não propriedade desses dados, que são produzidos. Você se refere às universidades privadas? Isso. Porque nas Não. públicas é isso, né? A O gente não tem acesso a Google, essas informações. as grandes corporações estão presentes também mas não são só esses softwares que são utilizados, né? Então você tem vários outros que se acoplam a esses. Então você multiplica o número de grupos que vão trocar dados, porque no limite é isso, né, Henrique, que eles estão fazendo. E essas outras plataformas, elas não têm entrada na universidade pública, perdão. Tá, e aí são softwares que fazem outras coisas aí, Marta, são que organizam as. Eles juntam várias coisas, e isso é uma das coisas que eu estou buscando compreender ainda, né? Mas eles aliam gestão educacional junto com, ou seja, você tem um software que demite, você tem um software que avalia, eles têm esse acoplamento, entendeu? Tem as aulas, isso está meio que conversando, um sistema e uma plataforma conversando com a outra. A gente não tem todos esses sistemas conversando, essa é uma das diferenças nas públicas. Ainda que guardadas, né, muitas diferenças, parece que gradualmente nas universidades públicas a gente também vai sendo de alguma forma, né, educado, vai sendo também treinado e se habituando à adoção de alguma dessas tecnologias, né? E aí não só no, na relação, nas práticas aí educativas, mas fico pensando muito também nas nossas rotinas, dos nossos fazeres, né, Marta? Como que gradualmente a gente vai adotando alguma dessas ferramentas e, em certa medida, também desejando o tipo de eficiência que elas oferecem, como uma forma também de, né, fico pensando, né, quer dizer, há um desejo que vai sendo produzido em termos de um modo de organização da atividade docente, né? Então, ainda que campos muito distintos, os alunos, muitas vezes, eles transitam, não é? Então, assim, hoje, acho que a oferta de cursos EAD, que, né, a partir aí, eu acho que em 2018, 2019, houve uma flexibilização na legislação para a oferta desses cursos, aumentou muito a oferta, não é? Então, assim, a gente tem cursos que estão sendo oferecidos a um custo baixíssimo e, de alguma maneira, a gente percebe hoje, né, que há uma espécie de uma concorrência, né, uma disputa sobre os estudantes de baixa renda que estão acessando também as universidades públicas, mas que estar na universidade pública também demanda um conjunto de políticas para garantir a permanência, né, os apoios de bolsa, etc., né? E a gente atravessou um período muito difícil em que todas as coisas nas universidades públicas foram absolutamente destruídas, sabotadas, né? Então a gente... Eu vejo assim, um pouco com preocupação a maneira como uma certa experiência que aconteceu durante a pandemia para os estudantes que estavam na educação básica ou mesmo para os estudantes que estavam na pública e que experienciaram uma relação de ensino remota e não tiveram, digamos, aquilo que a gente poderia caracterizar como uma experiência universitária, né, que é muito mais do que só, né, estar numa sala de aula. De repente, essa super oferta de cursos EAD, eles passam também a concorrer de uma maneira diferente, né, com os cursos das universidades públicas, né? E tem uma familiaridade, né, que parece que é criada a partir da tela, né, da relação com o ensino ou a educação que vem com a tela, né, porque ela está no YouTube. Eu posso assistir do mesmo jeito que eu assisto uma aula, eu posso assistir um canal no YouTube, né? Eu posso, inclusive, um das conexões que tem entre essas plataformas que eu falei, nas instituições de ensino superior e privada, é que cursos que vão compor a grade curricular, mas que são chamados de complementares, sejam feitos em plataformas como GoCursos, Hotmart, que estão trazendo uma série de cursos que vão de, sei lá, de paisagismo a confeitar bolos, enfim, é uma relação familiar, uma educação que vai sendo criada, a gente vai sendo educado nessa direção da relação com educação, né? Ou seja, a gente tem uma transformação completa do que é a educação. Por isso que lá inicialmente eu falei, olha, é uma perspectiva muito específica de educação que está se conectando com isso e que está sendo ao mesmo tempo gestada, criada, elaborada, desenvolvida, né? Nessa relação. A nossa familiaridade com a busca do conhecimento com este formato também tem encontrado em outras plataformas uma resposta, uma formatação, né? Pode ser o YouTube, pode ser o Hotmart, pode ser a GoCursos, enfim. E a pandemia acirrou isso, né? Porque estávamos todos na tela, né? Agora, eu acho que tem uma questão do que é possível inventar a partir de agora. E é muito curioso como o meu trabalho, em geral, ele vai... Como eu tinha dito, né, antes, que eu estou tentando pensar modos de funcionamento e uma perspectiva de relação, eu vou muito na direção, ou a pesquisa vai muito na direção de abrir esses funcionamentos, de compreender o que compõe isso, né? Mais do que pensar em outras vias. Agora, um questionamento muito importante é se é possível, com essas tecnologias que estão postas, ter esse espaço de criação, de inventividade, de outros direcionamentos. Eu acho que os espaços mais inventivos são aqueles que vão considerar necessariamente as demandas locais. E aí eu acho que isso também coloca uma diferença entre o que foi a nossa perspectiva, fazendo já uma ponte com o início da nossa conversa. O que foi a nossa perspectiva emancipatória da tecnologia? Será que ela realmente considerou as demandas locais na hora de desenvolver? Ou será que num primeiro momento a gente olhou a tecnologia que estava sendo apresentada e tentou utilizar isso das melhores formas? Mas não havia uma conexão direta, por exemplo, com movimentos sociais de base nesse debate. Então, a invenção e a criação tecnológicas que têm como ponto de partida necessidades locais ou necessidades de sobrevivência têm probabilidade de serem muito mais inventivas do que simplesmente continuar se conectando com o mais do mesmo, né? Que é o modelo de desenvolvimento que já está aí. Se esse modelo de desenvolvimento que está aí busca repetibilidade e escalabilidade, não tem entrada para as demandas de sobrevivência e de necessidade e de qualquer coisa local. Não considera a diferença. A escalabilidade e a repetibilidade, elas são monoculturas, elas são colonização, exatamente porque elas são a anulação de diferenças. A diferença está nas demandas locais. Puxa, Marta, essa última intervenção sua só confirma, né, a razão de por que a gente está conversando sobre isso aqui na Rádio Terrana, né? Porque acho que uma das hipóteses que a gente tem falado aí dessas tecnopolíticas terranas é justamente essa virada em direção a, né, uma perspectiva aterrada, situada, local, né? Porque tudo aquilo que se apresenta, né, como essa força de abstração, essa força de descontextualização, que é, né, o que torna possível, né, essa escalabilidade, ela se apresenta para a gente como uma armadilha, né? Porque hoje as formas de escalabilidade, elas estão absolutamente intrincadas com as forças do mercado, né? Você só escala, né, dessa maneira porque é assim que funciona, digamos, com o mercado, né? Por diversas razões aí na forma de gestão desse investimento, controle, enfim. Então, é o modelo da plantation, né, que a gente fala, é o modelo da plantation. Eu acho que é mais que isso, Henrique. Eu acho que o desejo de escala é um desejo branco colonial e que anula a diferença. O desejo de escala. E aí, quando a escala se coloca como um problema, a gente desenvolve algumas tecnologias e fala assim: ah, mas isso não tem alcance. Quando a gente desenvolve tecnologias de uma forma micro para uma comunidade ou para um conjunto ou um grupo. E as pessoas criticam aquela tecnologia como algo que, ah, mas isso não alcança, isso não conecta, isso não faz o mesmo que determinado software consegue fazer, né? Ele é a nossa permanência nesse desejo específico de desenvolvimento tecnológico. Ah, perfeito, né, Marta? E aí vem esse desafio de a gente pensar, né, o que é uma computação a partir dessa outra perspectiva, né? Que outras tecnologias são essas? Sim, e eu entendo que elas então passam a ter que responder a outras, enfim, a outras demandas, né? A outras características que são realmente situadas, né? E aí, claro, o modelo econômico de sustentação também dessas iniciativas, ele é outro, né? Então, acho que é aí que é um desafio, e que talvez seja o lugar também, dentro das universidades, que a gente, de alguma forma, deveria fortalecer, né? Porque se a universidade poderia dar uma contribuição, própria nesse debate, é justamente nisso, né? De não estar submetido a um império, digamos, da organização, sobre, né, uma racionalidade econômica na aplicação e desenvolvimento dessas tecnologias. Agora, se a gente está de fato justamente emulando as mesmas, né, usando as mesmas tecnologias, puxa, aí realmente vai ficar muito difícil para a gente, né, fazer diferente, né? Sim, eu acho que essa questão, ela poderia ser desenvolvida na universidade, se a universidade pública, né, se ela considerasse a abertura para a diferença que vem acontecendo nas universidades públicas na hora de desenvolver tecnologia. Só que, por exemplo, ao mesmo tempo que uma série de programas têm cotas, que são cotas para pessoas indígenas, negras, da comunidade LGBTQIAPN+, enfim, ao mesmo tempo que se tem isso, ou que se constrói pontes com movimentos sociais, na hora de você pensar a tecnologia, ela está completamente apartada dessa relação de saberes, né? São saberes e diferenças que estão chegando nas universidades públicas. Só que eles não atingem a perspectiva da tecnologia. Então, na Universidade Estadual de Campinas, nós estamos implementando um ponto eletrônico para funcionários. Um ponto eletrônico que será utilizado a partir de aplicativos nos celulares, que vai capturar dados que não vão só para a universidade, né? Que vão trabalhar com a localização, onde é que está. Enfim, é alguma coisa do impensável, assim, quando você olha o quão estranha é essa lógica, porque elas são dois caminhos completamente diversos de pensar o mundo, né? As tecnologias, o pensamento tecnológico não se conecta com os saberes chegando nas universidades. Falando aqui sobretudo do ensino superior, mas se a gente olha também, né, para a educação básica, essas transformações elas também estão acontecendo de uma forma muito profunda, né, muito radical. Assim, acompanhando um pouco estudantes que atuam já como professores, enfim, uma das coisas que eu trabalho muito lá no nosso departamento são as disciplinas de estágio supervisionado, né? Os alunos que estão aí também fazendo a formação de professores. E eles trazem também muito esse relato, né, da adoção de ferramentas tecnológicas nas salas de aula e dos professores também, como que eles estão tendo que utilizar, enfim, um diário digital, aulas prontas, enfim, um conjunto de artefatos, né, que também estão tendo aí uma penetração muito grande na educação básica. E aí eu fico aqui, né, pensando assim, lembrando de como que a palavra tecnologia, como que ela entrou de uma forma muito transversal, muito presente nos currículos, né? Então, desde a da LDB de 96, e aí a gente começar a ver como que a gente passa a falar, né, das ciências humanas e suas tecnologias, ciências exatas e suas tecnologias. Enfim, a palavra tecnologia, ela adquiriu uma presença. A gente sabe que aí tudo bem, é uma tecnologia no sentido amplo, são os modos de fazer, mas também não, né? Mas também assim, né, essas tecnologias de informação digital com as quais a gente tem trabalhado, né? Então não sei se vocês também têm refletido um pouco sobre que é, né, essa presença, né? Que imaginário é esse que de alguma maneira está sendo cultivado, que está sendo constituído na nossa educação, quando a palavra tecnologia parece que ela vai de fato ganhando uma centralidade muito É grande, uma né? centralidade muito pouco refletida, né, sobre o que é essa tecnologia, Henrique, em que e aí eu retomo algumas ideias que eu trouxe naquele trabalho sobre câmeras de vigilância, né? É uma perspectiva fetichizada da tecnologia, me parece, em que a tecnologia figura como uma possibilidade de ascensão à modernidade, né? Ainda isso. Ela figura como esse lugar que pode incrementar algo que já fazemos, melhorar algo que já fazemos, aprimorar, né? Então a tecnologia ela se acopla nesse sentido, né? Puramente como apologia de uma ideia de tecnologia. Agora, dependendo dos lugares, porque se a gente está falando em outros níveis de ensino, dependendo dos lugares, você não tem rede para poder conectar essa tecnologia. Então, assim, do que a gente está falando? Ah, muito legal, Marta. Então, assim, eu acho que a gente já, né, indo agora para as finalizações, Gostei muito assim da conversa. Achei que, puxa, e essa parte aí que você trouxe também dessa reflexão, né, sobre esse princípio, que é um princípio, né, de um pensamento, de uma colonialidade, né, essa ideia da escala, né, essa forma da homogeneização, essa monocultura tecnocientífica, né, como uma monocultura também, da educação, né? Quer dizer, são todos elementos que de uma forma convergem, né, para esse princípio de uma, enfim, de um pensamento colonial, né? E aí, para a gente fechando, né, a gente tem procurado também no Pimenta Lab, de alguma forma, olhar para essas questões que a gente está conversando aqui, à luz, assim, né, do que foi essa nossa experiência da pandemia e de como que a experiência da pandemia, ela também nos provocou a pensar as questões do antropoceno, do capitaloceno, enfim, do plantationceno, enfim, como uma dimensão que hoje se torna também inescapável, né, para a gente pensar as nossas trajetórias de pesquisa, né? Então, eu queria saber um pouco, né, porque você também falou dessa palavra da catástrofe, né? Claro que aí, né, de uma outra forma, mas de que maneira também a gente hoje, pensando aí, né, a educação do século XXI, diante desses desafios que estão colocados para a gente, para pensar, né, essa crise climática, nesse dia que aí imagino que em Campinas está ainda mais quente e abafado que aqui. Enfim, como que você, de alguma maneira, tem sentido, Marta, assim, esse atravessamento, né, dessas questões, nessa sua trajetória aí, dessas pesquisas? Olha, eu acho que o que dá para dizer a partir do que eu tenho feito é de qual é o humano que está no centro dessa tecnologia, que está aí. E esse humano é um humano muito específico. Ela é antropocêntrica no sentido de uma relação que se estabelece ainda com uma perspectiva muito específica, que é essa da colonização, que é essa perspectiva do homem branco. Ou seja, há um pensamento tecnológico que não incorpora diferenças, né? Nesse sentido, isso é a direção da catástrofe, porque ele está absolutamente relacionado de formas diferentes com o extermínio, porque o que não está considerado dentro de uma perspectiva específica de humano está ali para ser negado, exterminado, se a gente quiser, nesses sistemas, deletado. E aí a gente pode ir para muitos diálogos com inteligências artificiais e reconhecimento de criminosos, por exemplo, né? Quem são as pessoas que figuram nessas tecnologias? Então, ela tem uma perspectiva de humano muito moderna. É isso que a tecnologia tem incorporado. E a catástrofe, ela se liga com esse extermínio, né? Da diferença. Ah, perfeito, Marta, muito legal. E falando de educação, a gente vê, né, que no fundo o que também está em jogo é uma disputa sobre o futuro, né? Sobre a capacidade de pensar e imaginar outros futuros, né? Então, por isso que talvez o campo da educação seja um campo tão disputado, né, por essas grandes corporações e pelo mercado, né? Porque, no fundo, também é a preparação, digamos, das futuras gerações em direção a quais futuros, né? A quais cenários que estão sendo desenhados, né? Sim, e eu acho que a grande questão é que é sobre a impossibilidade de imaginar que se é mais do que outros futuros possíveis, é a incapacidade de imaginar que está sendo posta por esse modo de funcionamento, a incapacidade de inventar, né? É esse lugar que está sendo drenado nesse modo de funcionamento que a gente tem visto. Porque se só tem, se o consenso é único, se é monocultura, é essa a direção. Isso anula essa capacidade de imaginar. vem antes até sobre o que se vai imaginar. Se é sobre o futuro, se é sobre... Enfim, é a capacidade de imaginação que está sendo desinvestida, né? De desejar e de imaginar. Então, queria finalizar aqui, Marta, agradecer novamente pela sua presença. Agradecer também a presença da Yasmin, que ajudou a gente toda a produção para a realização aqui mais dessa conversa. E dizer que seguimos à disposição para outros encontros, para contar, né? Conversar um pouco mais sobre esses temas. Olá, essa é a Rádio Terrana, um podcast do Pimenta Lab da Unifesp e do coletivo Tramadora. A Rádio Terrana é um programa sobre ciências terranas, tecnopolíticas e experimentações em tempos de catástrofes. Encruzilhadas sonoras entre práticas científicas, ações de retomada e lutas pelo comum. Em tempos de asfixias, colapsos e obstruções da imaginação, propomos um espaço poroso de circulação, de encontros improváveis, de presença e respiro. Conspirar, afinal, é respirar junto.